Conversas Aleatórias. Boa tarde, ouvintes. Esta é a emissão número 9 de Conversas Aleatórias e conseguimos fechar os dois primeiros meses, sempre com o trio de três formado por um terceto. Nuno Miguel está a falar. Carlos Bonaparte e Joaquim Pereira também estão aqui. Pergunto já ao Carlos Bonaparte como está depois deste recuo da hora de madrugada, recuo de 60 minutos. No fundo, um recuo para acompanhar o país, não é? Que está sempre a recuar, coitados. Sim. Poderemos comparar para antes, mas boa tarde a todos os ouvintes. Não deixa de ser irónico, não é? O problema é que eu duvido que quando avançarmos a hora, o país também avance. Mas pronto. Não se sabe, em março já estaremos ao nível de uma China, de um, sei lá, de um Brasil, de um Angola. É? Sim. Da década de 70, 1700. Mas sim. Faz sentido. Dormiu bem, senhor? Muito obrigado. E o Joaquim Pereira? Ora, muito boa tarde a todos. Tenham um bom domingo. E vamos a ver se hoje continuamos a agradar. Hoje o tema agradável é droga. Não é droga. É substâncias ilegais, digamos assim. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que, recentemente, já este mês, foi confirmado o que já há algum tempo se falava, e quando digo há um tempo é há anos, mas já vão lá daqui a bocado. Vamos ao ciclismo. Lance Armstrong perdeu oficialmente os 7 títulos que conquistou na Volta à França Bicicleta. A União Ciclista Internacional, UCI, confirmou que aceita as sanções, os castigos da Agência Antidopagem dos Estados Unidos da América, retirou-lhe as conquistas na Volta à França e suspendeu definitivamente. O presidente da UCI, Pat McQuaid, até disse em conferência de imprensa, não haverá apelo perante o Tribunal Arbitral de Desporto. Apelo por parte da União Ciclista Internacional. Lance Armstrong não tem lugar no ciclismo. Palavras do presidente. Com isto, 6 ciclistas foram suspensos. E porquê? Porque estes 6 ciclistas, antigos colegas de equipa de Armstrong, foram eles que depuseram contra Lance Armstrong. Foram eles que disseram, que provaram, comprovaram, que testemunharam que o norte-americano andava no processo de doping. E a agência dos Estados Unidos publicou no dia 10 de outubro, portanto, há duas semanas e tal, o relatório sobre a investigação a Armstrong. Concluiu que o norte-americano esteve na base do, estou a citar, do mais sofisticado e bem-sucedido programa de doping da história. Os depoimentos de 26 testemunhas, entre as quais 11 ex-companheiros do ciclista, resultaram numa acusação com mais de 1000 páginas. Os ex-colegas confessaram ter usado doping e disseram que Armstrong encorajou as práticas de doping, traficou e administrou produtos dopantes na equipa. Ora, com isto, o que é que acontece na prática em relação às provas, e vamos entrar na Volta à França, se bem que Lance Armstrong não ganhou só voltas à França. Mas a Volta à França acaba por ser mais mediática. Além das 7 Volta à França consecutivas, entre 99 e 2005, ganhou o Grande Prémio das Nações em 2000, a Volta à Suíça em 2001, o Grande Prémio Midi Libre em 2002 e o Critério do Dauphiné Libéré em 2002 e 2003. Quanto à Volta à França, depois há aqui uma história que podemos... É assim. Armstrong ganhou na estrada entre 99 e 2005. Mas agora fica sem vencedores. E a organização do Tour já decidiu que não vai atribuir a vitória a outro ciclista, mesmo com a desqualificação de Armstrong. Mas há outra coisa. Há aqui 5 casos de doping. Processos diferentes. Há a Operação Puerto, e sancionados e identificados que não foram sancionados, não foram castigados. Há o caso Festina, da equipa Festina, que também é envolvida nestes processos. Há a investigação de Friburgo, centrada, obviamente, lá na Alemanha e na Suíça e tal. E há o caso Humano Plasma. São 5 casos diferentes, em que também houve ciclistas de topo envolvidos em casos de doping, suspeitos. E com isto tudo, o que é que acontece? Em 2004, por exemplo, José Azevedo, sim, português, tinha ficado em 5º. Se fossem castigados todos os envolvidos em doping, José Azevedo era vencedor. Em 2004 e em 2002. Agora é que estou a reparar. Obviamente que isto não vai acontecer, até porque os próprios ciclistas que ficaram nas posições mais abaixo já disseram que não querem ser proclamados campeões agora devido às desclassificações de terceiros. Portanto, isto acaba por ser, na prática, um processo muito difícil de resolver, tanto para a UCI como para a própria organização da Volta à França, mas pelos vistos vão ficar sem vencedores. Seguem-se as reações. O presidente da Agência Mundial Antidopagem, John Faden, disse que todos os ciclistas recorriam ao doping na altura em que Lance Armstrong foi a figura mundial da modalidade. Toda a gente se dopava na altura de Lance Armstrong. Não se podia competir sem doping, disse ele. O caso de doping, portanto, do que envolve a antiga US Postal, continua a dar de falar. Entre diversas declarações, destacam-se as de Levin Lifearmer, outro antigo ciclista norte-americano, e que esteve antigo, ele acaba a carreira este ano, que esteve na US Postal entre 2001 e 2001, e deixou a garantia. Se não recorríamos ao doping, íamos para casa. Recusar não era uma possibilidade. Disse ele, Lifearmer, que usar substâncias proibidas não era exceção, era a mesma regra. Alberto Contador, espanhol, ganhou 2 vezes a volta à França, mas foi depois banido por 2 anos também devido a doping, diz que Lance Armstrong está a ser tratado de uma forma muito injusta, está a ser humilhado e linchado. É linchado, se diz? Linchado. Ele está a ser destruído. A certas alturas, Lance não está a ser tratado com respeito. Outro espanhol, Oscar Pereiro, que ganhou a volta à França em 2006, depois da desclassificação de Floyd Lennon, também devido à dopagem, disse na segunda-feira que a União Ciclista Internacional devia se demitir depois de ter anulado as 7 vitórias do Lance Armstrong. Diziam que o castigo da UCI é coerente por uma parte, mas triste por outra, porque demonstra que o seu sistema não funciona. Bradley Wiggins ganhou a volta à França este ano e foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em Londres. Perguntou se... isto no contexto de tantos casos de doping e tantos escândalos, já estão a sugerir que o ciclismo seja retirado do programa olímpico a partir de 2016. Bradley Wiggins perguntou se vão retirar o ciclismo dos Jogos Olímpicos por causa das batutices relacionadas com a droga. Então a seguir vinha o atletismo, o halterofilismo, a natação. E aí, quando é que vocês iam parar? No Brasil chega um artigo de opinião que eu reparei que diz que a agência americana anti-doping, já falei aqui, demorou anos, mas conseguiu desmascarar uma das maiores farsas da história do desporto, Lance Armstrong. O ciclista, que era um exemplo de superação, sobretudo depois de ter superado um cancro que teve no meio da década de 90, foi heptacampeão da Volta à França, depois de vencer um cancro nos testículos, e era, na verdade, um grande batuteiro. O presidente do ciclismo britânico, da Federação Britânica de Ciclismo, disse que a UCI conseguiu dar um grande passo na sua luta contra o cancro. Estava com o cancro na cabeça. Agora, sequências para o homem fora do ciclismo, que ele já não era ciclista há algum tempo, pelo menos não a nível profissional. A fundação que ele tem quanto ao cancro, que também se suspeitam sobre algumas manobras de dinheiro lá no meio, mas isso é outra história. A fundação, ele já deixou de ser presidente, obviamente que vai deixar de aparecer nas coisas. O próprio Hollywood já tinha um filme preparado sobre o herói, o ciclista que venceu o cancro e depois ganhou 7 voltas na França. Mas o recente escândalo de doping já obrigou a mudar o esquema todo, o guião do filme. E agora, a grande ameaça que paira sobre Lance Armstrong é mesmo a ruína financeira. Até porque, além de ele perder os patrocínios, e o principal era mesmo da Nike, já perdeu o patrocínio, o que lhe dava milhões e milhões. Agora as empresas e organismos começam a pedir que ele devolva o dinheiro que conquistou com as suas vitórias na Volta à França. Agora dou-vos a palavra, que eu já falei muito. O que é que acham sobre isto tudo? Se é justo, se não é justo? Como é que estamos na nossa... vida e tal? Eu hoje vou dizer muito pouco, porque concordo inteiramente com os patrocinadores, concordo inteiramente com a União Ciclista Internacional, concordo plenamente que se retire por uma ou duas edições o ciclismo dos Jogos Olímpicos. Quanto mais não seja para que isso sirva de, digamos, de... seja para que haja ali uma consequência por causa dos atos, portanto, cometidos, não é? Nesse caso, não só por um, mas por vários ciclistas, não é? E, portanto, enfim, para que tenhamos uma... para que haja uma demonstração de firmeza. É só isso que eu acho. E o que é que dizes sobre aqueles que dizem que ele está a ser humilhado e destruído e que não estão a ter respeito e que a decisão é triste porque o sistema não funciona e tal e tal? Então, há sempre quem defenda, agora a verdade é esta. Não, enfim. Quanto mais seja por não diria por pena, mas enfim. Há sempre aquela tendência de defender os oprimidos, não é? Mas a verdade é esta. Há sempre quem esteja do lado, há sempre quem esteja contra, mas neste caso, sinceramente, sobre essas pessoas especificamente, não vejo o que a gente está a dizer. São comentários apenas. Oh, Joaquim, eu pego aqui numa frase em que o Levi Lifearmer diz, agora não estou a encontrar. Ah, está ali. que na altura, se não corríamos ao doping, íamos para casa, ou seja, éramos com eles da equipa onde estávamos. Recusar não era uma possibilidade. Ou tomávamos, ou saíamos do ciclismo, da equipa. Não era a exceção, era a regra. Ora bem, isto do doping é um caso simples e complicado, como são todos os casos da vida. Acontece que, muito, muito tempo atrás, que o doping, chamam-lhe doping, não sei bem se será doping, são substâncias que ajudam o organismo a lutar contra os cansaços, contra os desgastes, contra essas coisas todas. Auxiliares de força. Esse nome era giro, auxiliares de força. Ora, acontece que em todas as modalidades, e quando se entra no profissionalismo, isso sempre foi utilizado. Nós vemos aqueles levantadores de pesos e isso, que usam os anibolantes, como é que se diz? Fala aqui do Bradley Wiggins, diz que o alterofilismo, a natação e o atletismo também seriam banidos dos Jogos Olímpicos. Toda a gente, mais ou menos dissimulados, utilizam essas substâncias. O próprio futebol, nós temos tido casos de mortes súbitas, que depois não se diz porquê, mas que foi por utilizarem algumas substâncias para os ajudar a ter força. Ora, e resistência. Portanto, isto é um caso que quando se começou a querer ser atleta de competição, de alta competição, eles viram-se obrigados, os próprios técnicos, os treinadores e toda aquela seita que anda ali em volta do atleta, é o próprio a fomentar essa utilização dessas substâncias. Portanto, isto é muito difícil. Agora, tínhamos de acabar com todo o desporto profissional e só ir para o amador, porque isso, atendendo à cruzada que se atravessa, que é o comercial, os patrocinadores, para imporem as suas marcas, querem que os seus atletas tenham grandes marcas. Grandes marcas temos, não é? Grandes marcas de publicidade. Portanto, iremos voltar ao tempo dos Jogos Olímpicos verdadeiros. Verdadeiros. Ora, isso é utópico, isso é utópico, é impossível. Que venha o primeiro dizer, ah, eu não tomei isto, eu não tomei aquilo. Todos eles, mesmo até aqueles que não são os grandes atletas, entre aspas, utilizam substâncias. Portanto, isso não é possível. Tenho duas perguntas para o Carlos, depois uma para o Joaquim. Para o Carlos, já percebi a tua postura, mas o que é que dizes sobre aqueles que, eu volto a recordar o que disse no início, isto foi um relatório de mais de 1000 páginas, mas teve como base os depoimentos de 26 testemunhas, entre os quais 11 ex-companheiros de Armstrong na US Postal. US Postal depois teve outros nomes, mas pronto, chamamos US Postal. US Postal. Os correios lá do sítio. O que é que achas sobre a possibilidade de isto ser apenas testemunhas e não haver provas concretas? O que eu não acredito, digo já, mas estou-te a perguntar isso. E segundo, o que é que achas sobre os ciclistas que poderiam ser beneficiados, e temos o José Azevedo, o nosso português, num dos exemplos, que dizem que não querem ser campeões agora, depois da desclassificação do outro? É assim, primeiro eu acho que em relação a... Eu também tenho essa opinião, ou seja, não acredito que uma decisão deste peso tenha sido tomada sem provas, não é? Não parece. Também não estou a ver que fizesse muito sentido agora, 7, 8, 9 anos depois, 10 anos depois, no caso do José Azevedo, de 8, 10 anos depois, ser proclamado vencedor. Já não faz sentido. Chega uma altura que já não faz sentido. É preferível dizer-se que, por um motivo qualquer, que, enfim, que não houve vencedor, não é? Agora, 10 anos depois, é um bocado, é no mínimo, demasiado insólito. Pronto, era o mesmo que agora, fazendo aqui uma pequena analogia, mas foi ter uma ideia, era a mesma coisa que nós agora, daqui a 2 meses, aliás, nós agora colocarmos sempre aqui um programa da Antena Web, que já devia ter ido para há 2 meses. Não faz muito sentido, não é? É um bocado por aí, mas vamos dizer que não houve. é o mesmo que se passa com... Estou a fazer um exagero aqui um bocadinho, mas não é bem exagero, porque 10 anos é muito tempo. Não é? É muito... Na vida de um desportista é muito menos. Aliás, é muito tempo. Mais. Agora, lembrar-me do Joaquim do que estavas a dizer e do que o Joaquim estava a dizer em relação a quase toda a gente usar, ou mesmo todos os atletas, estava aqui a olhar para as tabelas, para os pódios entre 99 e 2005, é que de facto se vão desclassificar o Armstrong por envolvimento em doping, depois tiram o Alex Zul, o Alain Dufault, o José Pavelocchi, o Christophe Mourou, o Roberto Orres, o Kevin Lev, o Galvão, que andávamos aqui. Todos eles, sobrava todos José eles. Vendo, o Fernando Scartini e pouco mais. Se não é esta droga, é aquela. Todos eles tomam ajudantes para o seu físico. Portanto, agora estar a tirar a um porque utilizou esta técnica e aquele porque não utilizou essa, mas utilizou outra... Ó filho, isso, todos eles... O que eu pergunto agora, Joaquim, é... Quando se fala do... Vamos voltar a uns 30, 40 anos atrás. Quando se fala no Joaquim Agostinho, é sempre o herói. O melhor classificado sempre, da volta à França, o único que foi ao pódio, o que ganhou não sei quantas voltas a Portugal, o melhor ciclista português de todos os tempos, e andou em muitas equipas estrangeiras, era o maior. Mas quando se fala assim retratos, ou ao aniversário de algo, ou do seu nascimento, ou da sua morte, ou o que é, eu raramente ouço falar sobre uma coisa chamada doping. Se calhar a maioria das pessoas não sabe, mas ele também andou suspenso por doping. O que eu pergunto é, já na altura não existia essas coisas e andavam a tentar tapar tal como andam hoje? Sim, hoje é como tudo. As coisas estão mais abertas. Transparentes. Mais... Pois... E depois há os interesses e vai-se mais a fundo em certas questões. Porque, como eu já disse há um bocado, esta coisa do doping, claro que eram umas coisas primitivas que eram inicialmente não se descobria, mas depois vinha-se a descobrir já passado tempos. E, portanto, isso ficava no buraco, não se falava nisso. Falava-se superficialmente, mas seguia-se para a frente e deixava-se para trás. Agora, esse caso é que foi... Não se pode imaginar um francês... não se pode pensar que um americano ganhar 7 voltas... 7, não foi? Sim, 7 seguidas. Entre 99 e 2005. 7 voltas seguidas. Um americano vir à França ganhar 7 vezes. Não podia ser. E então começou... O Miguel Indurain ganhou 5 voltas seguidas. Bem, é espanhol. É espanhol, é europeu. E era um homenzinho que andava metido no ciclismo. E o Armstrong apareceu assim, caído do céu aos trambolhões. E depois de um cancro. Depois de um cancro, claro. E aí, nos primeiros tempos, era um herói porque realmente conseguiu vencer a principal... A principal batalha dele. E... Claro, e como conseguiu fazer as 7 voltas da França, tudo bem. Mas agora, por portas ou travessas, por esses ou aqueles interesses, lembraram-se de lhe tirar aquilo. Filho, íamos mexer nos casos todos para trás e não havia vencedores nenhums. Eu até acho que o mais justo seria, neste caso, dado que já passou muito tempo, tal como não fazia sentido haver vencedor, também não fazia grande sentido, sinceramente, retirar... Porque assim, para todos os efeitos, já passaram muitos anos, não havia volta a dar. Pronto, ok, a erradicação parece-me indiscutível, não é? E os títulos, eu acho que até os títulos até há 5 anos atrás, tudo bem, que se retirem. Porque assim, isto não fica nada bem a ninguém. Só comprova que, por exemplo, em alguns casos... A UCI demorou 13 anos para resolver uma situação. É muito tempo. Não é? Portanto, parece-me que ficaria, digamos, melhor quer a organização do Tour, porque tinha vencedores, quer a União Ciclista Internacional, quer a Agência Antidopagem Norte-Americana, só lhes ficava bem aos três não retirar, ou seja, erradicar, mas não retirar os títulos a Armstrong, porque... Se fosse uma coisa até há 5 anos atrás, faz sentido, pronto, e há um processo de investigação, etc. Agora, mas também há uma coisa que eu acho que o Joaquim falou e que também acho que é, se nós mexermos, também tínhamos que mexer nos outros, não é? E uma certa parte também acho que os ajudantes de força, digamos assim, eles acabam sempre por ser necessários. Porque se é verdade que o ciclismo, ou o atletismo, ou o trafilismo passam a ser profissionais, também é verdade que são profissionais porquê? Porque a exigência de tempo, a exigência de esforço é outra. É muito superior. Claro que seria ideal se não houvesse ninguém que se... Só que está, é assim, só que a questão é, até que ponto é que o organismo ia aguentar, o organismo de um ser humano ia aguentar, assim, são horas e horas e horas por dia de treino de forma consecutiva, não é? Treino e provas consecutiva. E não é só isso, é o desgaste todo que há antes dessas provas. Claro que eles também ficam, às vezes, muito tempo sem fazer nada. Ou seja, sem fazer nada, que é como quem diz, não é? Sem provas. Mas também é verdade que têm sempre que manter o seu metabolismo muito mais acelerado do que o nosso. Exato. Eu até me parece... Agora, eu acho que há substâncias que são proibidas porque têm um exagero de força para o corpo. Agora, que elas devem ser... Que elas acabam por ser inevitáveis... Acabam por ser, a mim parece. Por exemplo, o Flaminho está constipado ou tem uma infecção na garganta e é obrigado a tomar certo medicamento. Ora, ele, para fazer uma prova qualquer, vai disputar uma prova, não pode tomar o medicamento porque esse medicamento é considerado droga. Ora, isso cabe na cabeça de alguém. Ora, se é um medicamento que é para tratar de uma infecção ou uma coisa qualquer, qualquer ser humano, mesmo quem não pratica desporto, toma esses medicamentos, porque é que o atleta não a pode tomar? Há um episódio muito conhecido, e também foi no ciclismo, e já falei aqui de hoje, o Alberto Contador, que foi suspenso 2 anos, ele lá já foi retirado também a vitória, e ele continua a dizer que foi a carne. Houve uma carne vermelha que veio não sei de onde, que ele comeu na altura e não sabia... Que podia ter sido. Ele está a ver a carne e não sabe. Bom, agora sou eu a opinar, que eu já fiz muitas perguntas, mas não tenho... Deixa-me só... Não, é só nesta da carne. Sim. Porque, infelizmente, nós simplesmente... mortais que nos temos de alimentar, os alimentos que nós ingerimos estão drogados para fazer grandes produções. É tudo à base de substâncias para desenvolver isso. Ora, isso depois é natural que tenha ido parar à carne que o contador comeu. Será? Até hoje não se sabe. O que é que eu acho? Primeiro, discordo de uma coisa, a última ideia que o Carlos trouxe. Se ele estava a correr com substâncias proibidas, foi provado isso. E se os outros aparentemente não estavam, acho que deve ser retirado. Porque os outros estavam lá, estavam com o seu corpo, as suas origens naturais. Quem? Supostamente. Os outros, supostamente. Sim. Portanto, se não há provas, e se ele estava com... Em 2006, ainda há um bocado, falei nele, o Oscar Pereira ganhou, e ele ficou em segundo na Volta à França de 2006, mas ganhou porque foi Floyd Landis, outro norte-americano. Os norte-americanos andam muito bom. O Floyd Landis foi provado que ele estava no top, e pronto, e a vitória foi atribuída ao Oscar Pereira, e acho que devia ser feito isso entre 99 e 2005. O que eu duvido é que eles retirem todos os suspeitos de doping, ou todas as pessoas envolvidas em casos de doping. Se... E agora vou à história do coitadinho, que já falei aqui quando falamos sobre o racismo em relação ao Lewis Hamilton na Fórmula 1. Eu comparo o Lewis Hamilton na Fórmula 1 ao Lance Armstrong no ciclismo. Há anos, e eu andei calado este tempo todo, pelo menos convosco, mas com um colega meu de trabalho dizia isso, há anos que eu ouço falar e que havia suspeitas, e que havia exames, e que havia provas que demonstravam, e não eram testemunhas, eram provas, exames, aqueles relatórios que eles têm, não sei o quê, que o Armstrong andou envolvido em doping desde 98. Porque eu não disse aqui, os resultados que lhe foram retirados foi desde 98, por isso não foi na Volta à França, já tinha começado no ano anterior. E andaram sempre a tentar tapar, o que estava a falar há bocado sobre o tempo de Joaquim Agostinho, que andava a suavizar esta coisa. E andaram anos e anos. Agora, finalmente, alguém se lembrou, obviamente que aqui falam muito nas 26 testemunhas, mas eles têm de certeza relatórios à frente, em que ele andou a engenhar. Teve na base do mais sofisticado e bem-sucedido programa de doping da história. Achar que foi bem-sucedido, foi. Ele ganhou 7 voltas seguidas. Também concordo consigo quando diz que é muito estranho um americano chegar aqui logo no ano a seguir a ter voltado ao ciclismo, começa a ganhar 7 voltas à França seguidas. Isso é quase um extraterrestre. E via-se a pedalada como ele tinha. Eu lembro de estar a ver os outros a tentar acompanhar. Na altura, primeiro o Ben Locke, os alemães, o Rich e o Clouden, a tentar acompanhá-lo e ele pirava-se, já ninguém o apanhava. E aquele italiano? O Marco Pantani. O Pantani. Esse também morreu de... Bom. Lá está, mas conforme as drogas que se devia ter cuidado, essas drogas que se tomassem, sim senhor, para ajudar o corpo a reagir contra o cansaço, contra o esforço, mas os que não tivessem contraprocedentes. Mas esse exagerou. Mas lá está, esse ganhou em 98, mas não foi retirada a vitória. E eu acho que finalmente alguém acordou e decidiu publicar o relatório e retirar tudo. E eu desconfio. Não é que eu desejo mal ao homem, mas também não vou ter pena se tudo isto é verdade. Ele anda a se armar, coitadinho. E é o presidente. Sabe que quando se... E agora as fundações, ninguém sabe o que é que se fala. Quando se fala em fundações, ninguém sabe o que é cá. E isto ser presidente da fundação Live Armstrong, de ajudar as pessoas com cancro e tal, dá sempre um estatuto social. E então era sempre o herói e não sei quantas. O que eu pergunto hoje, não é para vocês responderem, porque ninguém de nós sabe responder. O que eu fico a pensar é porque é que agora em 2012, mais concretamente em setembro e outubro, o que é que clique, que toque é que deu a alguém para se lembrarem de, passados estes anos todos, de se lembrarem de confirmar, sim, o Armstrong é culpado. Uma coisa que já se foi falar há anos. Ainda nem sequer tinha começado a trabalhar no sítio onde sou agora, portanto, já há 2 anos, e já estava a falar sobre isto. E porquê é que agora alguém se lembrou de retirar todas as conquistas do Armstrong e alguém se lembrou de provar que o Armstrong é culpado? Uma coisa que já se vinha a tapar há anos. O que é que aconteceu agora para a coisa mudar, para a sentença mudar? Segredos de Estado. Se há interesse também por trás disso. Isto, quando estas notícias aparecem, há sempre... Mas é que isto já vem há muito tempo. Há, e agora é que se lembraram de ter um relatório em mil páginas. Tu disseste muito bem, foi o clique. Um grupo que se lembrou, carregar o botão é agora. Porque vamos lá ligar isto e vamos a ver. Não me acredito que tenha vindo alguém da UCI, porque isto, o que é que isto ajuda ao ciclismo? Nada. Olha, a Rabobank, a grande equipa holandesa que já há mais de 20 anos que andava aí, já desistiu do ciclismo. Pois. O banco já desistiu de... Já não vai patrocinar mais, a equipa acaba, porque consideram que o ciclismo é das modalidades mais marcadas a nível mundial. E começa a ser. E quem diz essa, diz outras. Todas essas grandes empresas que eram o que faziam viver o ciclismo, marcha atrás e as equipas ficam sem subsídio. Começam a estar associadas a uma modalidade que não nos cheira e então começam a sair. Isto não sei. Não sei quem é que teve a ideia, quem é que se lembrou de aparecer agora. Ah, ainda há outro, isso é um pormenor antes de eu me ir embora. Aí eu cheguei até no Scadi, não tem nada a ver com doping, mas tem a ver com o ciclismo. Já que está, não sei quando é que vai ser a próxima vez que vamos falar sobre o ciclismo. Equipa Vasca, tal como o Atlético Bilbao é só Vasco. É só Vasco. Contratou estrangeiros este ano, para o próximo ano, primeira vez. E um deles é português. Olha. É uma pouca broca. Estamos no fim do mundo. É com isto que me despeço. Estamos no fim do mundo porque os Vascos contrataram estrangeiros. Só uma chega. Isso faz-me lembrar o... Não tem nada a ver. É só uma coincidência. O Benfica também antigamente era só português. Falámos sobre isso antes de vocês. Era só português. E agora joga sempre português. Um dia destes, estava a ouvir um relato. Porque eu ver na televisão, não tenho paciência para estar a ver o campeonato português. Ouvi o relatador, fulano passa a fulano, e eu assim. Não conheço ninguém. Quem, mas quem, de quem? Este jogador é de quem? E aquele é de quem? É só venezuelanos, chilenos, uruguaios, brasileiros, argentinos. Assim. Mas eles são do adversário, ou são do Benfica, ou... Quem é que são? Epá, isto é... Mas ontem jogaram com 2 portugueses de início e foram os 2 portugueses que marcaram os gols. Pois é. O português... Mas não fecha, é português. Mas continua a não mostrar para nada. Agora estou a temer é que o Atlético Bilbao seja o próximo que vai buscar estrangeiros. Estamos no fim do mundo, até à próxima semana... Mas engraçado, por acaso, não sabia disso por menor, que o Atlético Bilbao era só Vascos. É. Sempre foi. Ainda bem. Voltamos no dia 4 de novembro para a emissão número 10 e eu despeço-me que sei que o Carlos tem uma música. Então, muito boa tarde a todos e até à próxima. Até para a semana. Uma boa tarde desportiva. Ora, nós daquilo que falamos hoje foi de autênticos cavalos de corrida. Boa. Está bem, foi, foi de pessoas que são os tais, são essas mesmo, são os tais cavalos de corrida, são, não? Umas bestas na estrada. Aí já foi embora. Nós vamos aqui ouvir uma música que o título tem a ver, não? A música não totalmente, não tem a ver com isto, mas enfim, mas acho que é uma música que se adequa a esta edição do nosso Conversas Aleatórias, o Cavalos de Corrida dos UHF. Então despeço-me também, desejando a todos a continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Antena Web. Vamos a ficar para fechar esta edição do Conversas Aleatórias com Cavalos de Corrida, os UHF. Até para a semana. Agora que todos eles aplaudem, a violência em jogo. Agora que eles picam os cavalos, violando todas as leis. Agora que eles passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço. Agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo de corrida. Ela, agora que a vida passa num flash e o paraíso é além. Agora que o filme deste massacre é rotina, é ninguém. Perdeste o juízo a jogar esta cartada. Agora que galopas já ferido, procurando abrir passagem.